Salmo 103, verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e o cumprem. Glória ao Senhor. Hoje e amanhã vamos meditar sobre alianças. E primeiro, a primeira aliança que eu quero meditar com os irmãos é a nossa aliança com Deus. Esta aliança que nós cantamos tem uma aliança eterna contigo e que Deus tem conosco. Deuteronômio 7,9 diz que nosso Deus é um Deus de alianças. Amém, amados? Sabe por que que você está vivo? Porque Deus é um Deus de aliança. Sabe por que que você é salvo? Porque Deus é um Deus de alianças. Sabe por que nós temos comunhão e podemos nos reunir aqui? Porque nosso Deus é um Deus de alianças. Sabe por que eu posso estar 24 anos casado e feliz com a minha esposa, vivendo uma vida diante do Senhor Jesus? Porque o meu Deus é um Deus de aliança. Porque os meus filhos podem ser seguros na minha casa? Porque meu Deus é um Deus de alianças. Por que que posso viver esse ministério que Deus tem dado pelo mundo afora e encontrar os irmãos lá no Egito, que sobrevivem no meio da perseguição, no meio das lutas, no meio da bomba, no meio da guerra? Várias vezes o islamismo já se levantou contra a igreja no Oriente Médio, já tentou destruir diversas vezes, mas nunca destruiu. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus de alianças. E a primeira aliança que você precisa ter é uma aliança verdadeira com Deus, com o Senhor. Deus é fiel e guarda a sua aliança e misericórdia até 1000 gerações. Aleluia, glória a Deus, até 1000 gerações. Por isso nós estamos aqui, porque não chegou a 1000 gerações. E se Jesus não voltar antes, Deus vai guardando de geração em geração, em geração em geração, e os nossos filhos são alcançados pela aliança do Senhor, que Deus fez conosco, que Deus fez com os nossos pais, que Deus fez com os nossos avós. Porque Deus tem uma aliança com cada um de nós, amados, uma aliança eterna. E você tem que ter essa aliança com Deus. Tudo o que Deus espera do homem é que ele tenha esta aliança, que você vá para os braços de Deus em comunhão, em oração, e diga: Senhor, eu quero selar esta aliança contigo. Como que o homem pode selar a aliança com Deus? Não é como no Antigo Testamento, que as pessoas selavam uma aliança umas com as outras, davam alguma coisa, davam um presente. Quando Davi e Jonatas fazem uma aliança, Jonatas deu sua capa, deu sua espada, deu seu escudo, davam a comida uns para os outros, tinham a aliança de sustentar. Não, com Deus, você não precisa sustentar a Deus. Deus não precisa de nada do homem. Tudo que você pode dar para o Senhor nesta aliança é a sua vida. Começa como, irmãos? Meu coração é teu. Diga assim para o Senhor: meu coração é teu, minha vida é tua. Muita gente fala de aliança falando sobre dinheiro. Nós vamos falar sobre isso também, porque uma aliança, quando Deus tem tudo na nossa vida, Deus tem nosso dinheiro, Deus tem nosso carro, Deus tem nossa casa, Deus tem tudo. Mas a primeira coisa que você tem que liberar é a sua própria vida, o seu próprio coração, a sua vontade, e entregar a sua vida ao Senhor inteiramente. O que falta na igreja é compromisso de aliança com Deus. Nós temos muita gente que crê, muita gente que teme, mas temos pouca gente aliança. Porque quando uma pessoa se aliança com Deus, ele sabe, ele descobre que esta aliança é algo que não se volta atrás. Em igreja, dá para voltar atrás? Não. Hoje a aliança é algo desgastado neste mundo. Hoje faz uma aliança no altar com uma esposa e lá ali na frente divorcia, joga a aliança fora. O mundo pensa isso de aliança, mas com Deus não é assim. Com Deus, Deus deu seu próprio filho, selou a aliança com o sangue de Jesus, derramado naquela cruz, por cada um de nós. Este é o centro da aliança que você e eu temos com Deus, meus amados. Não precisa você cortar seu pulso e dar o seu sangue, o sangue já foi vertido por Jesus. Nós nos jogamos sobre o sangue de Jesus e acatamos a aliança que Ele fez e dizemos: Pai, cobre-me com o teu sangue e de hoje em diante eu tenho uma aliança eterna contigo. Você foi redimido pelo sangue de Jesus, leve isto a sério, meu irmão. O sangue de Jesus é algo que a igreja tem que voltar a levar a sério. Aliança com Deus não é você ser um adepto de Deus, um adepto das ideias cristãs, carregar a Bíblia debaixo do braço, ser um simpatizante. Deus não precisa de simpatizante, Deus quer aliança. Deus quer pessoas aliançadas. Simpatizantes é com partido político, é com ideologias desse mundo. Isso sim, você pode ser simpatizante. Com Deus é aliança. Diga: com Deus é aliança. Diga ao seu irmão: com Deus é aliança, meu irmão. Com Deus, Deus não quer uma coisa, não é uma coisa banal, não é uma coisa superficial. Aliança para Deus é tudo. Aliança para Deus foi o melhor, foi seu único filho. Isto porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é aliança para Deus. Deu o cordeiro, deu o melhor. E a nossa parte? Nossa parte é dar o nosso melhor. A melhor coisa que você tem é aquilo que Deus deu para você, o sopro da sua vida, o sopro de vida, a sua própria vida. A sua vida não é, você não é mais de você mesmo. A aliança é quando você deixa de pertencer a si mesmo, sabia disso? O que é um verdadeiro cristão aliançado com Deus é quando não é mais ele que vive, mas é Cristo que vive nele. Essa é a maior marca de alguém aliançado com Deus. Não sou mais eu quem vive, mas agora é Cristo que vive em mim. E esta vida que agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Então a aliança é centralizada em Cristo. Porém, essa aliança que nós temos com Deus, ela dá alguns frutos. Primeiramente, ela nos leva a algo que não podíamos antes, a ter intimidade com o Senhor. Amém? Digam comigo: intimidade com Deus. Ah, pastor, mas é impossível o homem ter intimidade com Deus. Mas ouçam aqui, ó: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança. A intimidade do Senhor para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer o quê? A sua aliança. Aleluia, glória, dê um glória a Deus, aleluia. Deus quer se fazer íntimo, amados. Esta aliança não é uma coisa, como eu já disse, superficial, não. É algo que nos leva para as profundezas de Deus, para as profundezas do nosso conhecimento, entendimento e intimidade com Deus. Deus não nos criou para estarmos à beira, à margem de um evangelho de periferia, de bordas. Deus te fez para a sua intimidade. intimidade. Como o Salmo 100 diz: entrai pelas suas portas com ações de graças, e nos átrios do Senhor com hinos de louvor. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus te fez para viver esta intimidade que o Salmo 25 fala, no versículo 10 e no versículo 14. Esta intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará conhecer a sua aliança. Existe uma intimidade com Deus que você e eu podemos viver hoje. Amém, igreja? O verdadeiro adorador é aquele que descobre que ele pode estar bem pertinho do coração de Deus. Pode ouvir a voz de Deus. Sabe onde eu componho os meus cânticos? Ouvindo a voz de Deus. Ouvindo o Espírito Santo no meio do desespero, no meio da dor da minha vida, ouvindo o Espírito Santo dizer: Deus é fiel. Ouvindo o Espírito Santo falar ao meu coração quando eu estou em crises. Eu tive muito pouca crise conjugal, mas no meio de cada uma delas, eu ouvi o Espírito Santo dizendo: vai e pede perdão. Ou vai e perdoa. Eu tive poucas crises com os meus pastores e líderes, de quem eu vou falar mais tarde. Mas no meio de todas elas, eu ouvi o Espírito Santo dizendo: viva em humildade, se submeta e se humilhe. Porque aos humildes, os bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você começa a ouvir a voz de Deus, a intimidade de Deus é um lugar onde você começa a ouvir aquilo que Deus quer. Sabe por que eu estou no Oriente Médio? Porque um dia o Espírito Santo disse a Azaf: vá para o Oriente Médio, vá encontrar esta pessoa, um número de telefone que alguém me mandou, e o Espírito Santo disse: vá para o Oriente Médio. Assim como o Espírito Santo está me mandando daqui 2 semanas ir de novo, porque eu estou preparando um encontro e eu sei que eu preciso estar lá para preparar algumas coisas desse encontro. E porque o Espírito Santo me disse: vá para Fortaleza, que eu tenho algumas pessoas para abençoar em Fortaleza. E o Senhor me mostra, quando chega o e-mail, quando eu leio o e-mail, o Espírito Santo diz sim ou não na minha agenda. Não é onde eu vou ganhar mais dinheiro, não é onde eu vou vender mais CD, não é onde eu vou fazer qualquer outra coisa, ou vou ser mais bem sucedido, ou isso ou aquilo. Não, é onde Deus diz: Azaf, vai. Sabe o que é que faz isso na sua vida? Intimidade do Senhor. Nos meus negócios, amados, os negócios da minha vida, cada um deles Deus fez no tempo certo. Um dia eu estava entrando para comprar um apartamento, e o Espírito Santo disse: não compra esse apartamento. Mas estava tudo pronto, eu levei a planta para casa, mostrei para a esposa, mostrei para o sogro, para a sogra, todo mundo estava pronto para pagar aquilo já, e o Espírito Santo disse: não compra. E Deus disse: compra outro, aquele ali. E nós olhamos no jornal Rosaneu e mudamos o negócio do dia para a noite. Um mês depois a Encol quebrou, e eu quebraria com ela. A intimidade do Senhor te livra de frias. A aliança com Deus te leva para um lugar onde você começa a descobrir o eterno, descobrir as coisas simples de Deus, do dia a dia da tua vida. A intimidade com Deus me levou a namorar e a casar com a pessoa certa. Levou a eu dar os passos certos em todas as áreas da minha vida. Então, essa aliança com Deus nos leva a esta intimidade de conhecimento da voz do Senhor. Faça assim, põe a mão no seu ouvido. Eu quero te dizer algo profeticamente. Isso aqui não é controle, isso é um ato profético. Eu quero profetizar para você que está com a mão no seu ouvido, que de hoje em diante você ouvirá a voz do Espírito Santo falando com você dentro do seu coração, em nome de Jesus. Toda amarra, todo o fechamento no seu espírito, no seu ouvido, na sua alma, neste momento eu profetizo que será tirado toda a rolha espiritual de dentro do seu cérebro, do seu coração, vai ser tirado todo o impedimento para você ouvir a voz de Deus. Amém, igreja? Amém, Senhor. Você vai ouvir a voz de Deus. Vem pela intimidade. A intimidade vem pelo segundo ponto, relacionamento. Só pode ter intimidade verdadeira a partir do relacionamento. Por isso que Jesus usa a figura de Cristo com a igreja, do matrimônio, homem e mulher, porque é através do relacionamento completo, não só íntimo, não só sexual, mas de alma, de palavras, de diálogo, de pensamento, de música, de tudo, que um casal chega à perfeição no seu relacionamento, algo do dia a dia. E Deus quer ter esse tipo de relacionamento conosco. Deus quer se dar a conhecer inteiramente a cada um de nós. Mas para isso, nós temos que abrir espaço no nosso relacionamento com Deus. Maior estratégia do diabo, roubar o teu relacionamento com Deus. Maior estratégia do diabo na vida dos pastores, fazer com que eles não tenham tempo para ter comunhão e lugar secreto com Deus. Maior estratégia do diabo em uma casa, fazer com que os pais não orem pelos seus filhos. E tem muito pai crente que nunca ora pelos seus filhos, que nunca põe as suas mãos sobre os seus filhos e diz: meu filho, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu lembro um dia que o meu filho estava com problema, não tinha um dia que ele não vinha com um bilhete da escola escrevendo: o André bateu em alguém, deu soco, deu tapa, deu isso. E eu perguntava para ele: filho, o que foi? Ele disse: pai, só foi um soquinho. Pai, foi só um tapinha. Daí já começou a ficar ridículo. Ele disse: pai, eu estava passando, encostei a mão na cara dele. E ele levava vara, e a gente disciplinava, e ia, e o nosso discipulador orava, e o outro irmão que ministrava a libertação orava, e nada do André ser liberto. Um dia o Espírito Santo me disse, eu estava orando pelo André, e o Espírito Santo disse: traz ele para a minha presença. Às vezes a gente fica com um problema, com marido alcoólatra, com filho drogado, e nunca traz para a presença de Deus, para chorar diante de Deus, por aquela causa. E o Espírito Santo me disse, e ali Deus me deu uma chave de libertação na vida dos meus filhos, trazer meus filhos para a presença de Deus. E naquele dia, eu chamei ele para o quarto e disse: vem cá, meu filho. E comecei a chorar diante de Deus e do Espírito Santo, com ele abraçado. Ele começou a chorar. O Espírito Santo veio, trouxe entendimento e libertação na vida dele, meus irmãos. Nunca mais deu soco, nunca mais deu tapa. Foi liberto. Uma criança naquela época de 7 anos... idade, ele não se converteu ali, mas através do meu relacionamento com Deus, eu trouxe meu filho para dentro desse relacionamento com Deus, e ele ali, ele foi liberto. Como eu disse, temos uma filha com síndrome, mas isso não é problema na nossa casa, porque a gente traz ela para dentro do altar, para este relacionamento que nós temos com Deus, e ali ela se desenvolve diante de Deus. Sabe o que ela está fazendo hoje? Dançando no louvor. com ritmo, com tudo, vocês vão ver no nosso DVD, ela está lá dançando, meus irmãos. Sabe o que traz isso na nossa vida? Relacionamento com Deus. Terceiro, essa aliança nos leva a compromisso. Digam comigo, compromisso. Compromisso. É impossível aliança sem compromisso. Aliança envolve compromisso. Sabe o que que essa aliança de ouro quer dizer? Que eu tenho um compromisso com aquela mulher, de amá-la, de sustentá-la, de protegê-la, de cuidar muito bem dela, senão o sogrão bate o brim. Dela e dos seus filhos, um compromisso. Aliança envolve compromisso, você está comprometido com Deus. Tem muita gente que é simpatizante do Evangelho, mas na hora do compromisso, ó. Tem muito músico assim, que gosta de tocar, mas na hora de ter compromisso, vai embora. Na hora de ter compromisso com as coisas de Deus. Aleluia. E compromisso envolve obediência. Toda aliança é provada na obediência. O quanto nós obedecemos ou não a Deus, queremos obedecer ou não a Deus. Toda aliança é provada naquilo que nós, na hora de pagar o preço, na hora que você chega, na hora que tem que mentir e não mente, na hora que vai adulterar e não adultera, porque lembra da aliança. Na hora que a pornografia vem na frente dos seus olhos, você tira aquilo fora, por causa da aliança. Na hora que vai fazer um negócio não muito lícito, mas lembra que você tem uma aliança com Deus. Na hora das decisões da nossa vida, obedecemos a Deus. É muito fácil obedecer a Deus aqui. Levanta a mão, todo mundo levanta. Canta mais alto, todo mundo canta. Mas lá no seu lugar secreto, no seu quarto escuro, no lugar das suas decisões. Por isso que eu não gosto muito de fazer apelo. Porque apelo a pessoa responde e acha que é tudo. Eu prefiro que você leve a palavra para casa e responda o apelo lá no seu quarto. Na hora da sua decisão, Deus crave esta palavra dentro do teu coração. E você cele uma aliança com Deus. E por último, a aliança envolve fidelidade. Envolve intimidade, relacionamento, compromisso, obediência e fidelidade. Aliança com Deus envolve fidelidade. Você ser fiel porque você serve a um Deus fiel. O que é ser fiel a Deus? É tudo isso que falamos e mais, servir. Digam comigo, servir. Servir, se dispor verdadeiramente a servir. O que é servir a Deus, amados? É fazer o que precisa ser feito por Deus neste mundo. E tem muito pouca demanda. Sabe qual é o serviço que Deus quer? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Batizando, ensinando, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus não precisa de muita coisa. Às vezes você acha que servir a Deus, vou entregar o meu emprego e vou me tornar pastor. Isso pode ser até que Deus um dia te peça, mas servir a Deus você começa hoje, se dispondo nas mãos de Deus em fidelidade. Aquilo que Deus está fazendo. Fidelidade na obra de Deus é o que a igreja precisa. E a aliança demanda um novo nível de fidelidade à obra que Deus está fazendo neste mundo. Ser um cristão verdadeiro e viver em aliança com Deus não é só assistir os cultos domingo de manhã ou domingo à noite. Não é só dar a sua oferta, seu dízimo, continue dando, irmão. Mas a demanda maior de Deus é você ser boca de Deus nesse mundo. Boca de Deus neste mundo. Pregar o evangelho, falar a palavra de Deus, debaixo desta aliança. E fazer isso de todo o coração e com toda a alegria. Amém, amados? Então, este é o primeiro ponto, a aliança com Deus. E guarde esta palavra, guarde tudo o que Deus te falou hoje, nesta noite. Todas as promessas de Deus. Aleluia, a aliança que Deus tem com você. Guarde no teu coração, para a honra e glória do Senhor Jesus. Guarda, Senhor, a aliança que tu tens conosco e que cada um dos meus irmãos tem contigo. Guarda no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.